Vamos chamar agora neste momento um dos maiores nomes e expressão do Carnaval do Rio de Janeiro. O nosso afilhado e do cacique de Ramos, Monobloco! Virou Carnaval! Queremos aproveitar também o ensejo. O Xande, nosso querido afilhado. Xande, obrigado pela sua participação surpresa tão especial. Só vou parar na quarta-feira. Isso é fundo de quinta. Valeu, Monobloco! Valeu, Monobloco! Valeu!